Fecheiro 26, capítulo 15. As chamas da declaração. A grande fogueira na clareira lá embaixo estava intensa. A lenha úmida estalava, ressoando como tiros de pistola na encosta da montanha. Um tiroteio distante, por sinal, e que pouco era notado no meio do júbilo da festa do casamento. Apesar de ter preferido não ser casada pelo reverendo Caldwell, Jocasta mesmo assim foi generosa e proporcionou uma festa de casamento farta em homenagem às núpcias de Roger e Brianna. Vinho, cerveja e whisky fluíam como água sob a égide de Ulisses, cuja peruca branca balançava no meio da multidão à volta da fogueira da família, ubíqua como uma traça a sobrevoar a chama de uma vela. Apesar da umidade fria e das nuvens que se tinham reagrupado no céu, pelo menos metade da assembleia estava ali a dançar, ao som da música de violino e gaita de beiços, caindo como gafanhotos nas mesas abarrotadas de iguarias e bebendo à saúde dos recém-casados e dos que, afinal, ainda se iriam casar, com tanto entusiasmo que, se de todos os votos de felicidade realmente se concretizassem, Roger, Bree, Jocasta e Duncan viveriam felizes até aos 1000 anos, no mínimo. Pensei que eu mesma chegaria mais ou menos aos 100 anos. Não sentia nenhuma dor, nada além de uma vertiginosa sensação de bem-estar generalizado e um agradável sentimento de iminente dissolução. De um lado da fogueira, Roger tocava numa guitarra emprestada, fazendo uma serenata a Bree, diante de um extasiado círculo de ouvintes. Mais perto, Jamie estava sentado num tronco caído, com Duncan e a sua tia, a conversar com amigos. Senhora, Ulisses materializou-se perto do meu cotovelo, com a bandeja na mão e resplandecente na sua libré, comportando-se como se estivesse na sala de visitas de River Run, em vez de num acampamento alagado na montanha. Obrigada. Aceitei uma caneca de peltre cheia de algo que descobri tratar-se de brandy. Aliás, um excelente brandy. Bebi um pequeno gole e deixei que a bebida se filtrasse pelos seios nasais. Entretanto, antes que eu tivesse tempo de absorver muito mais, tomei consciência de um repentino momento de quietude na alegria da festa. Jamie olhou à volta do círculo, atraindo os olhares. Depois levantou-se e estendeu-me o braço. Fiquei um bocado surpreendida, mas rapidamente devolvi a caneca à bandeja de Ulisses, alisei o cabelo para trás, ajeitei o meu lenço e fui assumir o meu lugar ao seu lado. Siga a céu, Abean Uassa, disse ele sorrindo-me. Venha, minha senhora. Ele virou-se e ergueu o queixo, convocando os outros. Roger largou a guitarra imediatamente, tapando-a cuidadosamente com uma lona, e em seguida estendeu a mão a Bree. Siga a céu, Abean, disse ele rindo-se. Com um olhar surpreendido, ela levantou-se com Jamie nos braços. Jamie manteve-se quieto à espera. E aos poucos os outros levantaram-se, sacudindo a caruma e a terra das bainhas das saias e dos rabos, rindo e murmurando, surpreendidos. Os que dançavam também pararam nos seus redupios e vieram ver o que estava a acontecer, a música do violino extinguindo-se lentamente na correria da curiosidade. Jamie conduziu-me na descida pelo trilho escuro em direção às chamas saltitantes da grande fogueira lá embaixo, os outros seguindo-nos num murmúrio de especulação. No final da clareira principal, ele estacou e esperou. Formas escuras esvoaçavam pelas sombras. A figura de um homem recortou-se em silhueta diante do fogo, com os braços erguidos. Os Menzi estão aqui, gritou o homem. E atirou para a fogueira o galho que tinha na mão. Ouviram-se algumas aclamações dos membros do seu clã ao alcance da sua voz. Outro tomou o seu lugar, McBean, e outro, Ogilvy. Depois foi a nossa vez. Jamie chegou-se à frente sozinho, sendo iluminado pelas labaredas. A fogueira fora montada com carvalho e pinheiro e queimava a uma altura maior do que a de um homem. Línguas de fogo amarelo transparente, tão puro e ardente que se tornava quase branco, em contraste com o céu escuro. A sua luz iluminava-lhe o rosto erguido, a cabeça e os ombros, e lançava uma longa sombra que se estendia até metade do espaço aberto atrás dele. Estamos aqui reunidos para confraternizar com velhos amigos, disse ele em gaélico, e conhecer novos, na esperança de que possam unir-se a nós na construção de uma nova vida neste novo país. A sua voz era grave e sedutora. Os últimos vestígios de conversa cessaram à medida que as pessoas se empurravam e comprimiam ao redor da fogueira, em silêncio, estendendo o pescoço para verem e ouvirem melhor. Todos nós sofremos grandes dificuldades na viagem até aqui. Ele virou-se devagar, olhando para cada um dos rostos à volta da fogueira. Muitos dos homens de Ardsmuir estavam ali. Eu vi os irmãos Lindsay, simplórios, como um trio de sapos. O rosto de raposa de Ronnie Sinclair. O cabelo avermelhado, espetado como chifres. As feições de moeda romana, de Robin McGillivray. Todos olhavam das sombras, as frontes e as canas dos narizes a brilhar no clarão, cada rosto assinalado com uma cruz pelo fogo. Sob a influência do brandy e da emoção, também eu conseguia ver facilmente as filas de fantasmas que se alinhavam atrás deles, as famílias e os amigos que ainda permaneciam na Escócia, quer em cima da terra, quer debaixo dela. O próprio rosto de Jamie estava sulcado pela sombra, a luz da fogueira, mostrando as marcas do tempo e da luta na sua carne, como o vento e a chuva marcam a pedra. Muitos de nós morreram no campo de batalha, disse ele, a voz quase inaudível, acima do crepitar das chamas da fogueira. Muitos morreram queimados, muitos morreram à fome. Muitos morreram no mar, muitos morreram de ferimentos e doença. Ele fez uma pausa. E muitos morreram de tristeza. Por um segundo, os seus olhos fixaram-se num ponto além do círculo iluminado pelo fogo. E eu pensei que talvez ele estivesse à procura do rosto de Abel McLennan. Então, ele ergueu a sua caneca e manteve-a ao alto por um momento numa saudação. Slainte! Murmuraram uma dezena de vozes, elevando-se como o vento. Slainte! Replicou ele. E de seguida inclinou um pouco a caneca para que uma pequena quantidade de brandy caísse nas chamas, onde sibilou e queimou com uma chama azul num abrir e fechar de olhos. Ele baixou a caneca e fez uma pausa por um segundo, com a cabeça baixa. Levantou-a outra vez e ergueu a caneca em direção a Archie Hayes, que estava do outro lado da fogueira, de frente para ele, o rosto redondo e indecifrável, o fogo a cintilar do seu gorjal de prata e do broche que pertencerá ao pai. Enquanto choramos a perda dos que morreram, devemos também pagar tributo a vós, que lutastes e sofrestes com igual valor e sobrevivestes. Slainte, ouviu-se a saudação, desta vez mais alta, com o ruído surdo das vozes masculinas. Jamie fechou os olhos durante um momento. Depois abriu-os, olhando para Brianna, que estava ao lado de Lizzie e Marsali, com Jamie ao colo. A crueza e a firmeza das feições dele destacavam-se em contraste com os rostos redondos e inocentes das crianças, a delicadeza das jovens mães, apesar de, na suavidade delas, pensei eu, a luz do fogo evidenciar nos seus ossos os traços do granito escocês. Nós prestamos um tributo às nossas mulheres, disse ele erguendo o copo, desta vez para Brianna, para Marsali e depois virando-se para mim. Um breve sorriso esboçou-se nos seus lábios, pois elas são a nossa força. A nossa vingança sobre os nossos inimigos será, no final, a vingança do berço. Slainte! Entre os gritos da multidão, esvaziou o copo de madeira e atirou-o para a fogueira, onde permaneceu redondo e escuro durante um momento, explodindo logo a seguir numa chama brilhante. Thigaseo, chamou ele, estendendo uma mão direita. Thigaseo, a xorxa, Nigen, Yar Unuk, Niarth Mokride. Vem a mim, disse ele. Vem a mim, Claire, filha de Henry, força do meu coração. Mal sentindo os meus pés, ou aqueles nos quais tropecei, dirigi-me para ele e agarrei-lhe a mão fria, mas forte, com os meus dedos. Eu vi-o virar a cabeça. Estaria à procura de Bri? Mas não. Ele estendeu a outra mão para Roger. Se agi molamb, Roger, antoranaik, mac jeremiah, mac coinmec. Toma o teu lugar ao meu lado, Roger, o cantor, filho de Jeremiah Mackenzie. Roger ficou paralisado com o choque durante um segundo, os olhos escuros fixos em Jamie. Em seguida encaminhou-se para ele como um sonâmbulo. A multidão continuava entusiasmada, mas a gritaria esmorecera e as pessoas esticavam o pescoço para ouvir o que era dito. Fica a meu lado na batalha, disse ele em gaélico, com os olhos fixos em Roger, a mão esquerda estendida. Ele falava devagar e claramente para ter a certeza de que era bem compreendido. Sê um escudo para a minha família e para a tua, filho da minha casa. A expressão de Roger pareceu dissolver-se repentinamente, como o reflexo de um rosto na água, quando uma pedra é atirada para dentro dela. Então solidificou-se outra vez e ele agarrou a mão de Jamie, apertando-a com força. Em seguida, Jamie voltou-se para a multidão e começou a chamada. Eu já ouvira fazer isso outrora, muitos anos atrás, na Escócia. Um convite formal e a identificação dos colonos pelo Senhor das Terras era uma pequena cerimónia, em geral realizada no primeiro dia do início de cada estação ou após a colheita. Rostos iluminaram-se aqui e ali em reconhecimento. Muitos dos escoceses das terras altas conheciam o costume, embora não o tivessem visto nesta terra antes desta noite. Vem a mim, Gordy Kisholm, filho de Walter, filho de Knot, o ruivo. Toma o teu lugar ao meu lado, a Koineg, Evan, Murdo, filhos de Alexander Lindsay, de Glen. Vem para o meu lado, Joseph, o Emis, filho de Donald, filho de Robert. Sorri ao ver o Sr. Wemyss, ruborizado, mas extraordinariamente envaidecido com esta inclusão pública, dirigiu-se para nós com a cabeça orgulhosamente erguida, o cabelo louro a esvoaçar ao vento da enorme fogueira. Fica a meu lado, Josiah, o caçador. Estaria Josiah Beardsley ali? Sim, estava. Uma figura escura e esbelta deslizou das sombras, assumindo timidamente um lugar no grupo perto de Jamie. Os meus olhos encontraram os dele e sorri-lhe. Ele desviou apressadamente o olhar, mas um pequeno sorriso, envergonhado, aderiu aos seus lábios, como se ele tivesse esquecido que estava lá. Era um grupo impressionante quando ele terminou. Quase 40 homens, reunidos ombro a ombro e ruborizados, tanto de orgulho como de whisky. Vi Roger trocar um longo olhar com Brianna, que lhe sorria, radiante, do outro lado da fogueira. Ela inclinou a cabeça para sussurrar alguma coisa a Jamie, imerso em cobertores, quase adormecido ao seu colo. Pegou numa das suas mãozinhas e acenou-a flacidamente a Roger, que se riu. Aermoniunan! Distraída, eu perdera a declaração final de Jamie, captando apenas algumas das últimas palavras. Mas o que quer que ele tenha dito, recebeu grande ovação da plateia. Ouviu-se um rumor grave, de solene concordância dos homens à nossa volta, e depois um momento de silêncio. Foi então que ele me soltou a mão, inclinou-se e agarrou um galho do chão. Acendendo, segurou-o no alto, depois atirou com força o tição incandescente para o ar, que às cambalhotas aterrou no meio da fogueira. Os Fraser de Ritz estão aqui, berrou ele, e a clareira eclodiu em ruidosa aclamação. Quando iniciamos a subida da montanha outra vez para retomar as festividades, eu vi-me ao lado de Roger, que cantarolava alegremente em tom baixo. Coloquei a mão na manga do seu casaco e ele olhou para mim a sorrir. Parabéns, felicitei retribuindo o sorriso. Bem-vindo à família, filho da casa. Ele esboçou um grande sorriso. Obrigado, disse, mamã. Alcançamos um ponto mais plano e caminhamos lado a lado durante alguns momentos em silêncio. Então ele disse, num tom de voz completamente diferente, aquilo foi algo muito especial, não foi? Eu não sabia se ele queria dizer especial historicamente ou em termos pessoais. De qualquer modo, ele tinha razão e eu anuí com a cabeça. Mas não apanhei bem a parte final, disse eu. Não sei o que Ierbarsad significa. Tu sabes? Ah, sim, eu sei. Estava bastante escuro ali entre as fogueiras. Dele eu via apenas uma mancha turva, mais escura contra o negro dos arbustos e das árvores. Mas havia um tom peculiar na sua voz. Ele pigarreou. É um juramento, ou algo parecido. Ele, Jamie, fez-nos um juramento à família e aos seus colonos. Apoio, proteção, esse tipo de coisas. Ai, sim, disse ele ligeiramente intrigada. O que é que queres dizer com algo parecido? Bom, ele ficou em silêncio durante um momento, evidentemente a escolher as palavras. É uma palavra de honra, mais do que apenas um juramento, disse ele cuidadosamente. Antigamente dizia-se que Erbasrag, ele pronunciou Ierbasok, era a característica peculiar dos MacCrimmon de Skye e significava basicamente que a palavra deles, uma vez dada, deveria ser cumprida a qualquer custo. Se um MacCrimmon dissesse que faria alguma coisa, ele fez uma pausa para retomar o fogo. Ele faloía, mesmo que tivesse de morrer por isso. Agarrou-me o cotovelo com a mão, surpreendentemente firme. Venha, disse ele serenamente. Deixe-me ajudá-la. Aqui está escorregadio.